Bem-vindo ao módulo 2 de português. No módulo 1, aprendemos o que é o verbo, para que ele serve e como ele se classifica. Agora, neste módulo 2, vamos aprofundar o estudo do verbo, olhando para sua estrutura, ou seja, para as partes que formam um verbo. Compreender a estrutura do verbo é muito importante porque nos ajuda a entender como os verbos se formam, como mudam de forma e como funcionam as conjugações verbais. Ao longo deste módulo, vais aprender que o verbo é composto por três partes principais: o radical, a vogal temática e a desinência. O verbo é formado pela união dessas três partes: radical, vogal temática e desinência. Cada uma delas tem uma função específica e todas juntas constroem a forma completa do verbo. Começamos pelo radical do verbo. O radical é a parte principal do verbo, é a parte que contém o seu significado básico. Por exemplo, no verbo estudar, o radical é stud. No verbo cantar, o radical é cant. No verbo viver, o radical é vive. O radical é a parte que normalmente não muda, mesmo quando o verbo é conjugado. Quando dizemos eu estudo, tu estudas ou nós estudamos, o significado do verbo mantém-se porque o radical permanece o mesmo. A seguir, vamos falar da vogal temática, de forma bem simples. A vogal temática é uma letra vogal que aparece logo depois do radical do verbo. Antes disso, é importante perceber o que é uma vogal. Vogais são letras como A, E, I, U e U. No caso do verbo, a vogal temática é a vogal A e o I que vem depois do radical e serve para indicar a conjugação do verbo. A vogal temática é mais fácil de identificar quando o verbo está na sua forma primitiva, ou seja, na forma do infinitivo, antes de ser conjugado. Essa forma primitiva é a forma terminada em AR, ER ou IR, como nos verbos estudar, comer e viver. Quando a vogal temática é A, o verbo pertence à primeira conjugação e esses verbos terminam em AR. No verbo estudar, por exemplo, o radical é estudo e a vogal temática é A. Todos os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Quando a vogal temática é I, o verbo pertence à segunda conjugação e esses verbos terminam em ER. No verbo comer, o radical é com e a vogal temática é I. Todos os verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação. Quando a vogal temática é I, o verbo pertence à terceira conjugação e esses verbos terminam em IR. No verbo dormir, o radical é dor e a vogal temática é I. Todos os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Resumindo, a vogal temática é a letra vogal A e o I que vem depois do radical. Indica a conjugação do verbo e é identificada na forma primitiva do verbo, no infinitivo. Agora vamos à terceira parte da estrutura do verbo, que é a desinência. A desinência é a parte final do verbo e é responsável pelas variações verbais. No módulo 1, aprendemos que o verbo é uma palavra variável, porque ele muda conforme o tempo, a pessoa e o número. Quem mostra essas mudanças é exatamente a desinência. Observa o verbo estudar nas frases eu estudo, tu estudas e nós estudamos. O radical estudo não muda e a vogal temática mantém-se, mas o final do verbo muda. Essa parte final que muda é a desinência. A desinência serve para indicar quem pratica a ação, quando a ação acontece e se o verbo está no singular ou no plural. Quando dizemos eu estudei, a desinência indica o passado. Quando dizemos eu estudo, indica o presente. Quando dizemos nós estudaremos, indica o futuro. As partes finais, como ei, o iaremos, são desinências. Podemos concluir que a desinência é a parte do verbo que mais muda. Ela mostra o tempo, a pessoa e o número. E é por causa da desinência que dizemos que o verbo é uma palavra variável. Chegamos assim ao fim do módulo 2 de português. Agora já sabes que o verbo tem uma estrutura e que ele é formado por radical, vogal temática e desinência. Esse conhecimento vai ajudar-te muito nos próximos módulos, especialmente quando começarmos a conjugar verbos. Continua a estudar e a praticar, porque quem entende a estrutura do verbo entende melhor a língua, e quem treina duro, vence fácil.